Sinto que algo está além de mim. Levanto meus olhos e enfrentarei. Há uma verdade que eu encontrei. Sei, há uma saída. Tu estás ali. Te encontro ali, além do horizonte. Acima de mim, se existe amor, há uma canção. Vamos fazer de todo o coração muito mais uns pelos outros. Tu estás aqui.